Oxana 62, Oxana 6210, transfere. Oxana 6210, confirma a intenção, expulso na 10017. Segue para 17, Oxana 6210. Oxana 6210, autorizado pouso, pista 17, vento 190 graus, 04 nós. Liga pouso na 17, Oxana 6210. Solas 28, libera esquerda na Lima, chame o Sol em 1219. Esquerda Lima 219, Grato, boa noite, eu chamei a 210. Thank you. Salvador, é o... É o TAM 3805, novamente. Dá para confirmar a abertura da pista já? Afirmo, 3805, a pista 10, operando em toda a sua extensão. Tá, ok, obrigado. Salvador, uma boa, Xenero 6143, com a Yankee. Xenero 6143, boa noite. Aciona a identificação. Cruzado voar na coroa do VR, desça e mantenha o nível de voo 050, ajuste padrão. 050, ajuste padrão na coroa do VR de Salvador, Elva 3. Oi, Salvador, muito boa noite. Azul 2930, Índia, pronto. Azul 2930, boa noite, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 04 nós. Alinha decola, dá 102930. Azul 2930, decolada às 4h30, chame o controle em 120, decimal 8, morro. 208, voa 2930. Controle Salvador, voa azul 2930. Salve 30, boa noite, contato radar na decolagem, saída MOMO, tudo sem restrições para nível 160. MOMO sem restrições 160, quando possível solicita proa de barreira, senhores, para minimizar nosso atraso. Agora de federação, azul 2939. Grato. É 143, reduz a velocidade para 200 nós. Preciso do trânsito, 6143. Azul 2930, pós-mão, motorizado direto Barreiras. Pós-mão, Barreiras, muito obrigado, 2930. Desce para 2010, ajuste no 013. 0-1-3-6-1-4-3. 0-1-4-3, reposta com o visual com campo, controle aguarda essa modificação. Contra-se visual 6143, confirma. Afirmativo, visual 6143. Sérgio, solicita a modificação da presente. Modifica a presente, vai fazer um circuito visual pela esquerda da 176143. Sente, modificado 2053, desça para o 1500 pés, deixa na 6143. Espera para 1500 o 6143, 1013. 143, completa a aproximação com a torre em 118, decimal 95, bom pouso. 295, uma boa. Chamar 6143. Também 1143, 2-1-2. Ok, circuito visual na perna na base para 17 ou 6143. Gente, o China 6143, reporte baixado para base, para girar base. Reportará 6143. Pouso autorizado, pista 17, vento 190 graus, 5 nós. Eu repouso 6143. Termo vento, por gentileza? Vento 190 graus, 5 nós. Ok, 1905, obrigado. Nova 3, no solo 57, livre à esquerda, ataque Sui Lima, chame o solo 21-1, 21-9. Livre à esquerda, no Lima 21-9. 19, informa que vai ter uma colisão com pássaro no pouso aqui. Colisão com pássaro? Afirmativo. Possível. Controle Salvador, boa noite. Só faltando essa serra bem decente, a informação em antes. Capitão Góisca, Serra November, assinando a identificação, esticada do Mediona, pista 0 em uso, desse mantém o nível de voo 0620. Identificou 0620, Oscar Serra November, pode confirmar a chegada novamente aqui dentro mesmo? Chegada do Med 1. Bumed 1, Oscar Serra November. Azul 2930, chame sempre Recife em 128.8, Alterne 126.0, excelente voo. Os 930 contra ali. O 2930 Salvador. Azul 2930. Azul 2930, controle. Papa Romeu Mike, Eco Juliette, boa noite. Mantenha-se via corredores. Desça para 1.500 pés, registro no 0 no 3 padrão. Azul 2930, controle transmite segue, chame centro Recife, em 125.45, alterne em 126.85. 125.45, 126.85, grato, azul 2930. Salvador, Papatango, Serra Novena. Prossiga. Solicita voar na proa do Serra Vitor 369 para o RNAVE da 10. Autorizado, Varna Pro do Serra Vitor 369, Papatão Góisca, Serra November. Frodo, Serra Victor 369, grato, Oscar Serra Novena. Só pra confirmar, Salvador, o buraco aí foi resolvido o problema na pista 10, né? Negativo. Tango Oscar Serra Novena tem condições de voar da presente Serra Victor 366? Afirmativo. Sim, extensão da presente 366. 366 graus, Oscar Serra Novena. Tango Oscar Serra Novena, livre das restrições, desce para 4.000 pés, ajuste padrão. 4.000 pés, ajuste padrão, Oscar Serra Novena. É o TAN 3805? TAM 3805, beleza? A pista já está completamente liberada, está tendo alguma restrição, já estão autorizados os procedimentos? Afirmo, a pista em uso é a 10, né? É, a pista em 10, a pista 10 está praticável para pouso e decolagem. Se a pista mudar para 28, apenas os mil metros da... os primeiros mil metros da cabeceira 28, da pista 28, estão fora. Ah, tá ok. Entendi a questão. Obrigado. Carajá 0530, reporte para ingresso na pista. Como é que a Juliette prosseguiu? Gente, mantenha essa via corredor 0 cruz, no 1506, o controle está em pleno contato radar, a gente no 0-4. Oi, Salvador, muito boa noite, Azul 6909, está próximo ao ponto de espera pronto. Azul 6919. Breno, só para você. Autorizado, ingresso, alinhada e decolagem no 0. O vento 200 graus, 5 nós, ajuste no 014. No 014 agora, livre decolagem para o Azul 6919. Rádio A05 autorizado alinhar e manter o pistão a zero. Capitão Guasca, Serra November, tráfego 10 horas, 5 milhas, rumo leste, mantendo no 1500 pés, um Bravo 58. Ciente, nome visual, Guasca, Serra November. Capitão Guasca, Eco Juliette, tráfego 2 horas, 5 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 060, descendo para 3 mil pés, Bravo Eco 9 Lima. Porta Paris. Controle Voo Azul, 69 no 9, decola na sua escuta. Azul 9-9, boa noite, contato radar, saída São João 1, nível de voo 320. 320, autoriza a lei da presença após 2000? Autorizado após 2000. Já 05, decolagem autorizada, pista 10, vento 2, 10 graus, 4 nós. Tendo ética Serra November, desce para 2500 pés, autorizado procedimento RENAVE, pista 10, reporta estabilizada. 2500 pés, autorizado a RENAVE da 10, reportará estabilizado Oscar Serra November. Espera. Decolado aos 15, chamei o controle, frequência 120, décima 8. Chamei o controle 108, cara, já 05. Controle, muito boa noite, cara, já 05. Já 05, boa noite, eu contato radar na decolagem, São Bruno, nível 260, sem instruções. Fala por 260, mas tem um bom cara já. Para passar o Oscar Serra November, estabilizado a RNAVE 10. Oscar Serra November, torre 2895, bom pouso. 2895, boa noite, Oscar Serra November. Em Salvador, boa noite, para passar o Oscar Serra November, estabilizado a RNAVE 10. Papatango Oscar Serra November, pouso autorizado, pista 10, vento 2 e 10 graus, 5 nós. Pouso autorizado no 0, Oscar Serra November. Sim, chegando para a rotatória, está ficando visual com o campo, Mike Eco Juliette. Sim. Seria possível, após a decolagem, já coordenar o controle por ausência? Sim. Seria possível já deixar coordenado com o controle após nossa decolagem, o máximo que puder encontrar a nossa saída? A saída, isso? Afirmo, devido à nossa regulamentação. Chama Centro Recife em 128.35, alternando em 125.1. 128.35, alternando 251, azul 6999, boa noite. Autorizado, alinhar e manter F1.0. Alinhar e manter na 1.0, chama 6355. Mike F. Juliette, boa noite, reporte vertical da IMA. Coral, voo Bomédio para interceptar a chegada Bomédio 1 com a dona ideal desça e mantenha o 050. Voo Bomédio com a dona ideal desça com 050, azul 2773. PA Novembro no solo 20, direito no 21.9. Direita 219, confirmado, é o senhor Novembro, vai para o pátio da geral, direita mesmo, né? Afirmo, é pátio de casa. Grato, é o senhor Novembro. Falta 06355. 6355, no Chané, autorizando a decolagem, pista 10, vento 210 graus, 5 nós, foi coordenado com você, ok? Livre decolagem da 1-0, Jornal 355, obrigado, senhor. Autorizado, pista 17, vento 2 e no 0 grau 5 nós. Vem aqui, é 6355, decolado aos 22, chame controle, frequência 120.8. 208, né? 355. Controle Salvador, boa tarde. Boa noite, acho que não é 6355, decolado, você escuta. Chama 355, contato radar, saída São João, no nível de voo 360. Pode levar a lenda? Pés 2000 autorizada. Confirma? Pés 2000, pés autorizada 6355. 6355, pós 2000, valendo, né? 206, autorizado a alinhar e mantém o chão zero. Ali mantém, 4206. Pistão 4206, é autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 2, 1, 0, grau, 5, 9. 4206, alinha e decola 1-0. Meu, Mike Eco Juliette, no solo aos 2-4, confirma o empate. Cruzado 180, reporte livrando. Pena identificação, chegada bom, se mantém o nível de voo 060. 060, pode voar bom, está presente? Autorizado. Obrigado, bom. Controle, 6355. Prossiga. Se é possível coordenar junto ao centro, uma proa à frente, senhorita, a gente está bem atrasado o voo hoje. Quem chegou aí? É a 356. 208, obrigado, boa noite, com a 206. Controle, boa noite, com a 206, decola, boca na sua escuta. Destino 014. Grande Dona, descendo para 2000, como é que...